34, chame a Recife, 350 autorizado. Após o 17, decola a pista no 0, primeira curva esquerda, saída Pouca, já Maracaju. Controle Salvador 1208, transponder 5056, sendo direção 310, pode coordenar depois. 0, dia chegada, QNH 1018. 0, dia chegada, mágica 050108. Seja mais correto, chame 310, chame pronto, puxa. Então, 3831, após pelo dessa via para 2000 pés, altímetro no 08, autorizado o final do procedimento de aliás X-Ray, pista no 0, estamos estabilizados. Após pelo dessa via com 08, vai reportar estabilizado, tá? 3231. 3662 após Itapa, desça para 3000 pés. Altímetro no 018. Após Itapa, 3000 pés. 3858, Fortaleza autorizado. Nível 370, perdão 19. Decola pistão no 0. Primeira curva esquerda, Zé da Momo. Transição, Frutin. Controle Salvador, 1208. Transponder, 5061. Fortaleza 370, decola da 10, curva esquerda, Momo, Frutin. 1219. 308, controle. 0011. Janeiro 63 no 0, Clarisa 1. Chama 3 no 0, autorizado, chama e táxi. Sabe ali essa X-ray down no 0, tá 3231. 3831, completa sinal de chame torre, frequência 98, decimal 95. 1895, agora 48, tá 3831. São 3662, desça para 2000 pés, altímetro no 098, autorizado a sinal do procedimento ILS X-ray, pista no 0, chame estabilizado. 2000 pés, chame estabilizado, tá 3662. Salvador, muito boa noite, ATA 3831, estabilizado no ILS, X-ray down no 0. 8831, tá livre o pouso? Na 10, o vento é 090 graus, 08 nós. 090 com 08 nós, livre o pouso na 10, ATA 3831. Fortaleza? São Gonçalo, Dona Silva. São Gonçalo, sim. É 109, quer ouvir? 179, 3100. Sim. 100, direita, VTX Índia. Ponto de espera, Dona 0, Torre. 1895, Senegal, no 08. estacionar 63 no zero, mantenha a posição, tráfego na final, no zero. O TAN 3831, no solo aos 40, direita 121, no solo. Direita, solo 211, TAN 3831. Minha 2 completa final, chame torre frequência 18.95. 18.95, 3662. Pro a direita. 3831, taxa autorizada. Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 07, tá? 3231. 3662, livre pouso no zero, vento é 090 graus, 07 mais. E pouso no zero, tá? 3662. Está 3858, portão 2 autorizado, time táxi. Para táxi, são 3858. Torre 043, Solo Salvador. Chama 6310, após o tráfego na curta, é um R12 da TAM. Alinhar e manter no zero. TAN 3662 no solo aos 44, direito 21 no ano. Oliver 21, TAN 3662. Solo, boa noite, TAN 3662, livrou na terra. TAN 3662, taxa autorizada, taxa foi Alfa Juliette, porta 8. Alfa Juliette para o 8, 3662. No zero, decolagem autorizada, então zero, venta é de proa, 07 nós. Decolagem, 6310, decolado aos 4.6, chame o controle, 208. 208, 6310, boa noite. Chalamé 310, contato e radar, desculpa a nível de voo 350, minha saída buca. 350, minha saída buca, minha 310. Direita, reta frente, aponta espera do 0, torre 1995, que é legal 0099. Dia 19, direita, Índia, aponta espera do 3295, 3285. São 3305, acione identificação, chegada mar autorizada, desça para nível de voo 050, altímetro no 019. 050, tá? 3305. Salvador, você não é 3305, poderia continuar o nível 370 final, e a proa de Conte? Confirme para o controle, 3310. 3310, confirmo, proa de Conte solicita, e também o nível 370 final. 350, é, o 6310, eu recebi aqui como autorizado o nível de voo 350. Positivo, certo? Solicitando o nível 350 final. Ponte. Confirmando, 370. Oi, boa noite, são 3858, ponte zero pronto. Boa noite, são 3858, livre decolagem, dá 1-0. O vento é 1-0-0 graus, 08 nós. Eu ainda falo 1-0, são 3858. Zulu, está agora 5, 7 milhas do oeste do VR de Salvador, tem serviço radar iniciado, foi para a posição Mari para interceptar a chegada Mari, altímetro em Salvador no 019, desça para 3 mil pés, sem instruções, altímetro no 019, Lima Kilo Zulu. Chalamé 310, suba e mantenha o nível de voo 370, autorizado como o nível final pelo Centro Recife. E o centro solicitou que mantivesse a saída após jogo, está autorizado voar direto Romeu Fox 08. 6310, nível final 370, mantenha a saída após jogo, voa Romeu Fox 08. O 795, desça para 2010, QNH1 na 019, autorizado ao final do procedimento ILL-6-Rei, pista na 0, chame estabilizado. 043 na posição 612 de aposicionamento. Flota 043, o plano está vencido, faz alguns minutos. Entramos em contato com a Infraero para informar até por causa do LA e eles esperam que entre em contato com a tua companhia. Ok. Reautorizado, descida para o nível de voo 110. 110. A 3858 é com a da 52, chame o controle 208. 208, boa noite, está 3858. Boa noite, está 3858. 3858, contato radar, suba para nível de voo 370 via Sega Momo. 370 via Momo, tá? 3858, pode lá para ti. Oi, código 3858. Código, tá? 3858. Tá, 3305, copiou a mensagem de informação de tráfego? Copiou. Patango Lima, Kilo Zulu, informa o tráfego, posição de 10 para 12 horas, 16 milhas, rumo nordeste, é um Airbus 320, passando nível de voo 150 em descida 100. Sérgio, qual é o negócio? Prima, tira o voo. Chamei a 1310, após Jamo, voei o meu Fox 098, submantém o nível de voo 370, chame o centro Recife, frequência no 26, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. Estabilizado, 2795. 2795, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. 98, 95 a torre agora, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2795, para checar o final do X-Ray. Boa noite, Azul 2795, está livre o pouso na 10, o vento é 100 graus, 089. Livre pouso 2795. E agora, está no 3858? Mantenha a código 3858. É, está manteado. Guardando aí a prova. Mantenha a 100, aguardo para prosseguir na descida, está 3305. Mantenha. Chamamento 303, aciona a identificação, chegada, bom, foi autorizada, desce para 4000 pés, altímetro no 09. Na 3305, vou para a duna, deixa para... Mantenha ainda o nível de voo no 00. Boa duna, é isso? Afirmativo. Boa duna, mantenha o Azul 4298, desça para 4000, correção. Desça para o nível de voo 050, altímetro no 069, autorizado chegada a Mari, acione identificação. Conheça a Mari, de repente chega, só um minuto. Obrigado. Pan 3305, desça para 3000 pés, altímetro no 019. 3000, comente a nave, 3000. 3298, reautorizado descida até o nível de voo 080. Kenya Down 019. 080, 4298 da Azul. 4298 da Azul, desça para 2509. 2509, 4298. Pan 3858, mantenha a proa de código, chame Centro Recife, frequência na 26.85, alterno no 25.45. 2085, confirma secundária? Ou na 25.45. Obrigado. No solo 58, direita 121 no 1, solo. Na direita 121 no solo, azul 2795. Espera só um pouco. Espera. Iniciando push 2043. Solo Salvador, azul 2795, livrando. Acredito que seja aqui. Azul 2795, alfa quilo, pátio 3, remota 4. Quilo no pátio 3 para remota 4, azul 2795. Autorizado a sinal do procedimento LS X-Ray, pistona 0, chama estabilizado. 2000, está autorizado a X-Ray, chama estabilizado, 3000. Link azul, confirma indicada. Ou no ponto 0. Quente. Salvador, ou dano 3662? Prossiga. Geralmente a saída para Guarulhos é a da El agora, Julia? Afirmo, da El é da Mótica. Da El e da Mótica, muito obrigado. Azul 4298, reduza para 220 nós. 120, 4298. Tângulo Maquilo Zulu, voe para a Duna, desça para 3000 pés, Kenya Down 019. Em condições de manter a velocidade indicada até a próxima Duna para sequenciamento? Afirmativo, senhora. Gente, mantenha a indicada para sequenciamento e reautorizado, desça para 2000 pés. A 2000 pés na flor de Duna, mantendo a velocidade. Zulu. Azul 4298, desça para o nível de voo 050, QNH 1009. 050, 4298. MA363, reduz a velocidade indicada para 2209. Número 4 na aproximação. O Xané 6303 copiou o controle. Afirmativo, 313, 229. Completa final, chame torre frequência 918 do sinal 95. 895, boa. Pelo Zulu, autorizado a final do procedimento LOS X-Ray, pista no zero, chame estabilizado e mantenha a velocidade. Pelo Zulu. Direita para o 065, intercepte na proa 065, o sinal do procedimento. Lima que nos ouve. Uso 065 para sinal do procedimento. Azul 4298, dois separadores de metais, autorizado a final ILS, reporta estabilizado. Resultado estabilizado, reportaremos, 4298. Os controle, boa noite, Azul 2782, ciente da Serra. Azul 2782, boa noite, autorizado a chegada na área, reporte para a descida. Seria possibilidade de voar duna, senhorita, para evitar uma formação a 20 milhas à frente? Autorizado, Azul 2782. Tá, autorizado, Azul, duna. 010. Pesado Lima Quilo Zulu. Abatango Lima Quilo Zulu, completo final, chame a torre, 1-1-8 do sinal 9-5. Lima Quilo Zulu, copia o controle. Chame a 1-3, você para 3 de metais, complete redução de velocidade, 1-9-0 mais. 3 mil pés, 1909. Está livre, informa o Boeing 737 da Gol, iniciando rolagem, pista no zero. O controle Azul 2781, ideal de descida. Azul 2782, você para nível 050. 050, 2782, grato, senhorita. Emblema Kilo Zulu, tempo autorizado. Pistão no zero, vento 120 graus com 09 nós. Zulu. O 2043, decolo de 1-0, controle em 2-0, decimal 8, bom, foi, boa noite. 08, boa. Azul 8, completo sinal, chama a torre, 1-1-8, decimal 9-5. 08, uma boa. Chama a linha 3-3, você para 2-3, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Boa noite, número 2 na aproximação, reporte Simbra com trem checado, altímetro no 0, no 9. Reportaria Simbra, 2-0, 0 direto Leda, 2043. Mandou boa noite, 3815. Confirme tá 3815. Tem 3815 autorizado, Guarulhos, Serra Bravo, Golfe Romeu, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 340. Perfil de saída da El, Leda, Motiva, pista no 0, primeira curva direita. Transponder 5075, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. A 3815, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. A 3305, posição 05 indicada, autorizando o ingresso. Tango Lima, Kilo Zulu, autorizado ingresso via taxi Alfa Juliette, repassando através do portão 06. Ventuno 20 graus com 09 nós, tem pouso autorizado, pista no zero. Atelive pouso no zero, pode confirmar o vento, por gentileza? 120 graus, 120 graus com 09 nós. Atelive pouso no zero, então, com a 202. O Papa ligou 2043, a gente está quase uma hora atrasado. Você não tem como coordenar com o Recife a proa de Mátiva? Aguarde a coordenação, gol 2043. Tá. Chamé 3, Chamé 3, completo sinal, Chamé Torre, 118 do sinal 95. Gol 2043, autorizado direto Ognave. Direto Ognave, gol 2043. Azul 2782, desce para 2000 pés, ajuste Chamé 019, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado em LS, azul 282782. Estabilizado, graças a Deus. À direita, salão 21, decimal 1, boa noite. 219, azul 4298. 211, o azul 4298. Azul 4298. Azul 4298, autorizado, táxi via taxi Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, posição 01, 4298. Aquilo Zulu está presente, transfere Torre e Salvador em 1 ou 8, decimal 95. Lima, Mike, Quebec, aposta livre cruzamento da 17 até o PAT 5, até a Baeté, autorizado, Aquilo Zulu. Gol 2043, chama o centro Recife, 125 decimal 1, ao termo 133 decimal 9. 1395, boa. À direita, solo 21 decimal 1, boa noite. Direita 21, boa noite, treino 3. Autorizado, táxi, via táxi Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, 04, via 304. Azul 2782. Azul 2782, completa o sinal, chama a torre, 118 decimal 95. 1895, bom trabalho, boa noite, Anitta. Obrigado, Gomes. Torre Salvador, boa noite, Azul 2782. Boa noite, altimetrão no 019, reporte Simbra com trem checado. Simbra tem checado, reportará a grata do 2782. 782, o vento 120 graus, com uma dúzia nós, 12 nós, tem pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso 2782, só confirma a direção do vento. 120 graus, 120 graus. Obrigado, senhor. Autorizado, azul 2782. Dois, solo 25, à direita, solo 21, decimal 1, boa noite. 21, boa noite. Solo 2782. Azul 2782, autorizado táxi, via taxi alfa, quilo, pad 3, posição indicada 04 Lima.